Neto LX. Vem pra minha revoada! Neto LX. Vai, rebola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz. Doidinho pra ver o seu aqui no peito. Doido pra conhecer a sua habilidade. E disse, me disseram com a boca, você tem magia. Na hora de sentar, tu já sabe a maldade. Maldosa e piedosa, com ela é desse jeito. Tô doidinho pra ver esse PC no peito. Senta em rebola, vem malvado. Gordo te pega, te deixa molhado. Mostra o PC no peito. Que eu tô tava nessa raba. Senta em rebola, vem malvado. Gordo te pega, te deixa molhado. Mostra o PC no peito. Eu dou tapa nessa raba. Vou te botar, te botar, te botar. Vou colocar, colocar, colocar. Vou fazer tremer perninha. Só não vai se apaixonar. Vou te botar, te botar, te botar. Vou colocar, colocar, colocar. Vou fazer tremer perninha. Só não vai se apaixonar. Vai, vai, me bota. Vai, vai, me coloca. Vai, vai, me bota. Vai, vai, me coloca. Vai, vai, me bota. Vai, vai, me coloca. Vai, vai, me bota. Piedosa, com ela é desse jeito. Tô doidinho pra ver esse PC no peito. Senta em rebola, vem malvado. Gordo te pega, te deixa molhado. Mostra o PC no peito. Que eu tô tapa nessa raba. Senta em rebola, vem malvado. Gordo te pega, te deixa molhado. Mostra o PC no peito. Que eu dou tapa nessa raba. Vou te botar, te botar, te botar. Vou colocar, colocar, colocar. Vou fazer tremer perninha. Só não vai se apaixonar. Vou te botar, te botar, te botar. Vou colocar, colocar, colocar. Vou fazer até meu dedinho. Só não vai se apaixonar. Vai, vai, me bota. Vai, vai, me coloca. Vai, vai, me bota. Vai, vai, me coloca. Vai, vai, me bota. Vai, vai, me coloca. Vai, vai, me bota. Vai, vai, me coloca. Vai. Sucesso! 7199345006. Produções, vem pra minha revoada. André Cedês, o moral de Bicoara.